aqui em rações. Você é de verdade. É mais uma do Jason. E pode play. Vem que vem que vem. Drogaria vale preço. A sua confiança. Ei, gostou? Leva pra casa minha dota. Ei, gostou? Leva pra casa minha dota. Você tá novinho, rebola. O que tá novinho, rebola. Você tá novinho, rebola. O que tá novinho, rebola. Você tá novinho, rebola. O que tá novinho, rebola. Você tá novinho, rebola. Vem assim, vem assim, vem assim, ó. Morena, loirinha, eu jogo o bundão pra cima. Loirinha, ruivinha, eu jogo o bundão pra cima. Loirinha, ruivinha, eu jogo o bundão pra cima. Morena, ruivinha. Jogo o budão, jogo o budão, jogo o budão pra cima. Eu jogo o budão, jogo o budão, jogo o budão pra cima. Eu jogo o budão, jogo o budão, jogo o budão pra cima. Eu jogo o budão, sola, bode. É o bode play e o Jason, o monstro dos paredões. No hit eletrizado, André Cibiris, o moral de Ivy Coala. Gostou? Leva pra casa minha dota. Ei, gostou? Leva pra casa minha dota. Ei, gostou? Leva pra casa minha dota. Ei, gostou? Leva pra casa minha dota. Você tá novinho, rebola. Fica novinho, rebola. Você tá novinho, rebola. Você tá novinho, rebola. Tô tica novinho, rebola. Você tá novinho, rebola. Tô tica novinho, rebola. Morena, loirinha, jogo o budão pra cima. Loirinha, ruivinha, eu jogo o budão pra cima. Loirinha, gostosa, jogo o budão pra cima. Ruivinha, delícia, eu jogo o budão pra cima. Eu jogo o budão, jogo o budão, jogo o budão pra cima. Eu jogo o budão, depressa, só. Eu jogo o budão, jogo o budão, jogo o budão pra cima. Eu jogo o budão, jogo o budão, jogo o budão pra cima. Eu jogo o budão, jogo o budão, jogo o budão pra cima. Eu jogo o budão, jogo o budão, jogo o budão pra cima. Eu jogo o budão, jogo o budão, jogo o budão pra cima. Eu jogo o budão, jogo o budão, sola bode. Vem com Jesus, filha, no hit eletrizante. Bode play record, o dedo nervoso. Vem com Jesus, filha, o monstro dos paredões.